É, onde é que eu tava? Se aqui na arena de cada um por si, mundo de quem tem Visa e Golf GTI. Que peso leva meu vulgo de bicicleta e revólver? Falou de quem corre 4, 5, 9, vou te setar. Perfil de impossível luxo, nem respeito que cê tem. Adidas, Mizuno sujo. Então levanta a cabeça, ninguém tá aí pro seu show. É dinheiro de traficante, tio, é folia da ouro. E é de propósito, só pra ver se tu no depósito de fubu, de ribu, que nunca foi lógico. Fita ciumenta pra semente, tem mil. Que vê cifrão na sua mão, é perfedé. Vê se viu, onde cê viu, mostra fuzil no meio dos capa, navalha. Eu nunca vi o crime admitir falha. Admitir falha. Admitir falha. No morro vivo nunca vi o crime admitir falha. É 2 pra 3 na rua, o erro de um requer na vaia. Eu nunca vi admitir, eu nunca vi admitir, eu nunca vi admitir. O crime admitir falha. No morro vivo nunca vi o crime admitir falha. É 2 pra 10 na rua, o erro de um requer na vaia. Eu nunca vi admitir. Quem foi que disse que a vida sempre me deu flores? Trago sequelas de um passado, derrotas e dores. Estou condenado pelos olhos do inimigo que traz a balança. Mas nem por isso eu perco as esperanças. Talvez o ódio me trouxe um raciocínio perverso. Foi a vida sofrida rimando sangue e conversa. E então me pergunto por que os opostos se atraem. Se tudo que eu quero é paz, a ilusão não me ilumina. A pose não me traz orgulho, só vejo homens. Poços de entulhos, tá circuitando, tu não tem mais uma ideia clara. Te admirando com um coração podre sem cara. Situações esquisitas que faz de um homem um covarde. Enquanto isso, eu vou trilhando a verdade. A guerra só fortalece, traz à tona os guerreiros de fé. Uma mente sã te põe de pé. A gente sabe que erros são passos dados pra trás. Se permanece no mesmo, você não sabe o que faz. Esquece das origens, se perde na loucura. Se torna um covarde e esquece a vida dura. Os pensamentos de um homem seguem em rumos opostos. Tô aprendendo aos poucos fazer aquilo que gosto, sem desfazer ou pisar em ninguém. Ou do pilantra ser tipo um refém. Tudo nessa vida que vem pelo acaso, foi dado por Deus ou dado pelo diabo. Crocodilagem é uma ponte sem rumo e sem direção, mas será tua decisão. No morro vivo nunca vi o crime admitir falha. É 2 pra 10 na rua, o erro de um requer na vaia. Eu nunca vi admitir, eu nunca vi admitir, eu nunca vi admitir. O crime admitir falha. No morro vivo nunca vi o crime admitir falha. É 2 pra 10 na rua, o erro de um requer na vaia. Eu nunca vi admitir, eu nunca vi admitir, eu nunca vi admitir. O crime admitir falha. No morro quem é negou, é o mesmo que impõe valor. O crime mostra a cara, mesmo se for por amor. Vagabundo me ligou, oh, pelo certo onde for, oh, se comédia circuitou. O crime não admite falha, mesmo que quebra a muralha. Nego de toca na cara, o louco cate e amarra. Medo que quem tem não fala, erro da sorte em nada. Crime é quem comanda a área, vacilou, chicote estrala. Vagabundo não dá para. Negou quem deve, vai sentir a dor. Atribulador no beco, streak na dose, menor já cobrou. No gueto, sangue bom, nós tem que saber viver. No crime só se for, prefiro não se envolver. No morro vivo nunca vi o crime admitir falha. É 2 pra 10 na rua, o erro de um requer na vaia. Eu nunca vi admitir, eu nunca vi admitir, eu nunca vi admitir. O crime admitir falha. No morro vivo nunca vi o crime admitir falha. É 2 pra 10 na rua, o erro de um requer na vaia. Eu nunca vi admitir, eu nunca vi admitir, eu nunca vi admitir. O crime admitir falha.